O passar dos anos deixa em nós marcas que no corpo são reconhecidas como rugas, que contam o tempo e até o sofrimento experimentado. Mas o espírito também é marcado, e por ser eterno, ele carrega essas marcas ao longo da sua trajetória. Quem não lembra do seu passado e hoje percebe que se tornou mais doce, mais compreensivo, mais paciencioso, mais esperançoso, menos tenso, menos iludido, mais necessitado do outro, porque o outro ensina, aceita como eu sou, me perdoa, me dá a mão. As marcas do tempo estão me demonstrando a presença de Deus em tudo, e quando reconheço, entro em contato com Ele e faço parte do todo. Noto que as marcas são suaves e agradeço a cada uma delas, porque são as letras gravadas nas páginas da minha vida, na minha eternidade. E com profundo sentimento de gratidão, digo ao Senhor que desejo mais, que desejo que sejam sulcadas na tarefa de me aproximar cada vez mais do outro e colocar em prática o seu mandamento. Que Deus nos abençoe a todos e que assim seja.